Whisky. Como é que é? Você tá o quê? Água de coco. Água de coco? Quer tomar aqui, ó. Meu, um seu. Uhum. Meu, um seu. Água de coco é o quê? Pega aí, não sei. Não, não, esse é meu. Esse é meu. Por que esse não? É meu, só aqui, ó. Água de coco boa, velho. É louco. Que banana, mas é no whisky! Que